Yo, remix. Yeah. Isso aqui é um rap sobre um mano aí que tá na nossa mob, na Versátil. Não vou dizer nomes, mas quem sabe sabe. Papo de homem. Hoje acordei cedo e fui tomar meu café. Não tinha Nutella, isso abalou minha fé. Eu fui pra sala e liguei a televisão. Só notícia ruim, não tá fácil, meu irmão. Foda ter que trabalhar num emprego meia boca. Ouvindo a minha patroa falando que eu sou trouxa. Escravo de uniforme conforme a pista passa. Se eu me machucar, só botar outro na vaga. Mó velha vagaba, diabo de saia. Mimado pelo trampo só pra receber migalha. Remédio que não tarda, não ligo pra sua farda. Tô carregando armas pra matar aristocrata. Com ódio pro pódio, concordo com a sua revolta. Só olho no olho, pode ir dando minha volta. Caminho sem volta e não tem outro atalho. Rap é minha porta pra um mundo sem escravo. Substituível, não vão passar do nível. Se tu não ser o rico, ficar rico é impossível.